Chegando agora para o segundo bloco, né, onde vamos comentar a tão esperada prova de Talladega, né? Pincelando rapidinho aqui, eu vou trazer o resultado da prova de Charlotte, que a gente infelizmente não conseguiu gravar a edição, já explicamos, na verdade foi gravado e os meninos tiveram os arquivos corrompidos. Vitória ficou com o Kevin Harvick, Jeff Gordon em segundo, né? E sim, o Joe Logano em quarto, caiu o Busch em quinto, Ryan Newman sétimo, Edwards oitavo, Hennen nono, Casey Kane décimo. Fora do Chase, pilotos que estavam no top tinham os dois Ganassi, McMurray em terceiro, Larson em sexto. Depois, Brad Keselowski, 16º, Johnson, 17º, Matt Kenseth, 19º, e Dale Earnhardt Jr., 20º. Esses quatro últimos que eu citei foram para Talladega, precisando de vitória para se classificar praticamente, ou no caso do Matt Kenseth, que estava melhor em pontos de um segundo lugar. O que foi alvo durante toda a semana de comentários foi o desentendimento entre Brad Keselowski e os dois pilotos da Gibbs, o Denny Hamlin e o Matt Kenseth, com direito a toque nos carros após o final da prova. Inclusive o Tony Stewart acabou envolvido. Depois uma perseguição dentro das garagens do Brad Keselowski em cima do Denny Hamlin, o Denny Hamlin parecendo uma moça jogando uma toalha no Brad Keselowski. E depois o Matt Kenseth dando um mata-leão no Keselowski no meio dos haulers da Penske, com direito ao Paul Wolff tirando o Keselowski, uma cena que todo mundo viu, né, e ficou aquele negócio, aqueles comentários e tal. A NASCAR puniu o Keselowski pelas atitudes com a multa de 50 mil, e o Tony Stewart com 25 mil, os pilotos da Gibbs não foram punidos. E aí fomos para a Talladega com Keselowski, Dale Jr. e Jimmy Johnson precisando da vitória apenas para se classificar. E Matt Kenseth precisando de um bom resultado, mas também com dificuldades. Eis que chegamos à Talladega. E aí é onde eu já vou começar chamando o Leonardo Guina, e depois o Elhão, e também vou dar os destaques. E aí nós vamos comentar essa etapa de Talladega, a primeira Geico 500 realizada lá no Super Speedway de Talladega. Sim, chegamos em Speed Cup, domingo à tarde, uma ótima corrida, corrida bem movimentada, não tivemos grandes acidentes, grandes proporções, até tivemos alguns princípios aí, mas nada de um acidente que 15 carros, 10 carros foram para a garagem, guinchados para a garagem, que não tiveram nem condições de voltar para a pista. Bom, o vencedor da Geico 500 foi o Brad Keselowski. Precisava vencer para estar na próxima fase. Ele fez isso, venceu o Brad Keselowski. Ele chegou a sua sexta vitória em 2014. Agora ele soma 16 vitórias na Sprint Cup e a sua terceira vitória em Talladega. Vamos falar que em Talladega ele começa a ter a mão do negócio lá em Talladega, lá parece que Talladega vencendo uma corrida que ele é muito especialista e está vencendo aí. Bom, no outro destaque, eu quero destacar também o ótimo trabalho do Matt Kenseth, que ele surgiu, e Deus lá sabe da onde que ele surgiu. O Matt Kenseth terminou a corrida em segundo, né? O outro destaque meu é aquele famoso destaque que eu sempre falo. É o que destaque para quem faz muito pelo pouco que tem, o Lando Calrissian, top 5, com certeza o melhor resultado do ano, o melhor resultado da equipe dele aí, vai garantir pelo menos um final de ano bom o Lando Calrissian com esse top 5 que ele arrancou aí na Geico 500. Meu destaque é o Ryan Newman que terminou em quinto, fechando o top 5 aí, ele que teve problema durante a corrida toda, andou lá no fundo, fazia a estratégia que o Kyle Busch estava fazendo, né? Procurou não avançar muito, no final avançou e conseguiu aí fazendo uma jogada de pique aí diferente aí, o Ryan Newman, né? Ele acabou conseguindo ficar entre os líderes ali, e o track position foi fator para ele ficar com esse top 5 aí. No outro destaque também é o Travis Capville, terminou a corrida em sexto. E fechando meus destaques, o Case Mills, e terminando a corrida em décimo lugar, levando o patrocínio da corrida. Meu amigo Hélio Lima. Desmuda o microfone, Então, Leão. Aí, então, não. Então, é assim, pessoal. Foi uma corrida muito boa. Não vamos falar do campeonato ainda, né? Mas a Náutica conseguiu o seu objetivo, né? Que era ter todas as atenções no domingo, né? Corrida inteira com a calculadora na mão. Três pilotos favoritos ao título chegaram com a corda no pescoço. A gente viu o Jimmy Johnson a tarde inteira agressivo, só que no final acabou virando história, né? O Keselowski conseguiu dar a volta por cima, ele teve um probleminha no início, né? Na primeira bandeira amarela ali, né? Conseguiu se salvar. E durante a parte final de prova, né, foi perfeito, fez o que deveria ter feito, contou com um grande trabalho do Joe Logano, que avançou na hora certa, ficou ali, como no último programa, que infelizmente não foi ao ar, né, foi problema técnico. A gente conversava falando de como as equipes com pilotos com essa dificuldade de ter que vencer para se classificar poderiam trabalhar para esse fim. E a gente viu isso, o Logan ali sendo um fator fundamental. Eu até comentei aqui com o pessoal antes da gente entrar nesse bloco, como que a gente não viu os caras trabalhando juntos ali, né? Ninguém tava nem aí pro outro, sabe? O Logan fez um grande trabalho, o Keselowski foi perfeito, teve calma, tranquilidade, deu o broque certo na hora H, em cima do Nilma, e conquistou a vitória, tá classificado agora, 6 vitórias, né, Pedro? Conseguiu dar a Seis volta por vitórias. cima, depois, 6 horas, depois de um problema na primeira etapa, na segunda prova em Charlotte, onde ele se perdeu e acabou arrumando confusão com Deus e o mundo, e conseguiu dar a resposta para os seus fãs, né? E aparece aí como, quem sabe, um dos favoritos ao título. O meu segundo destaque aqui vai para o Kurt Busch. Eu gostei muito do trabalho dele, muito agressivo, né? A gente viu o rafting nele bastante alto. O Matt Kenseth, adotando aquela estratégia de andar mais atrás, né? E conseguindo chegar forte ali no final da prova, né? O Newman, o Leonardo já citou, o Lando Calrissian que veio, com os dois pilotos aí que correm em equipes pequenas, né? O que veio, que na maioria das provas competiu no carro 32 da Fast Lane, né? Que tinha o Terry Labonte, que se despediu da categoria, né? Segundo ele, acho que a terceira despedida que ele fez, né? Em algum tempo, né? Parece que agora ele não retorna à categoria. Ele, no carro 33, né, carro que foi pônei para o Scott na prova de abril, teve um bom qualife no sábado, qualife que eu acho que vocês vão falar daqui a pouco, né? Foi uma confusão. Ele foi muito bem nesse qualify e conseguiu um sexto lugar, dois carros da Hillman e da Circle Sports, que são duas equipes que trabalham juntas ali, né? Acho que é do mesmo dono ali. Um grande resultado para a gente ver. O Casey Mears conseguindo um top 10, avançando no campeonato. No mais, eu só queria destacar a Dani, que em certa parte da prova ali, competindo de igual para igual com o Jimmy Johnson. Resumindo, eu acho que a Nath conseguiu o que ela queria, né, cara? Com o seu pacote aerodinâmico, né? Como o Pedro citou agorinha no off, né? Parece que ficou bem equilibrado, bem nivelado. Você vê muito o trabalho do piloto em si. Pedro Mugart? Então, bom, vocês eliminaram bastante coisa aí da prova, então eu vou tentar trazer algumas coisas para o debate aí, né? Bom, citando, cara, falar o quê do Keselowski, né? Para começar, o bicho é monstruoso, cara. 6 vitórias na temporada, sob uma pressão infernal que ele tava, precisando da vitória para vencer. Andou na frente a prova inteira. Quando precisou, o Logano trabalhou com ele, colocou ele na frente de novo. No final, superou aquele comboio do inferno que vinha atrás dele, incluindo o Matt Kenseth, que inclusive ele agradeceu, né, que o Matt Kenseth acabou dando uma força para ele. Cara, é meio, talvez, cedo para falar, mas, cara, tá se desenhando pro segundo título do Keselowski. Igual quando o Atlético Mineiro, Corinthians, esse time partiram para ganhar a Libertadores, não tinha quem tirava, dava sorte, acontecia alguma coisa, mesmo com dano no incidente que teve com o Jamie McMurray no início da prova, foram lá, puxaram a lata do carro, deram uma ajeitada ali, uma penteada, o cara foi lá e venceu. Calou a boca de milhões, né? Tem gente que tá chorando até agora. Eu acho que se colocassem os fãs de Kyle Busch e os haters do Brad Keselowski, para chorar e encher a cantareira em 15 minutos e sanava o problema de água em São Paulo. Matkenst, brilhante, segundo lugar, fez o que precisava para se classificar, perfeito. Boyer atrapalhou em partes a corrida do Lando Gasly. O Lando Gasly tinha talvez posição e força para chegar mais à frente, talvez até brigar com a vitória, pela vitória com o Keselowski. O Ryan Newman, perfeita a prova dele também, maravilha. Foi até divulgado pela NASCAR que o carro foi encontrado baixo, né, na traseira, nos dois lados. Na inspeção pós-prova, o carro foi levado para Charlotte, lá no RD da NASCAR. E chegando lá, foi constatado que ele foi envolvido em dois incidentes na prova, né? Se a gente for lembrar bem, ele teve que desviar do primeiro incidente, que foi o McMurray. Inclusive, que o Logano foi para fora da pista e o Brad Keselowski teve um dano. E no Big One também ele teve, se eu não estou enganado, no Big One ele também teve que tirar o carro também. Então, assim, a NASCAR entendeu como um desgaste de equipamento motivado pelos dois incidentes que o carro teve envolvido. Quapio perfeito também, o carro 33 liso, sem patrocínio a princípio, só com as cores rosa. E com esse Little Joe's aí que anda com o Joe Falk, porque é dele. Então, assim, fantástico, né? Super Speedway, como trouxe a Front Row no ano passado, em Talladega, esse ano mais dois exemplares aí do pessoal mais do fundo andando na frente. Quem também é destacar, o Marcos Ambrosi, andou a boa parte da prova na ponta, não chegou a liderar, mas sempre estava ali incomodando os ponteiros. Harvey, que poderia ser um cara talvez que partisse para a vitória, mas no final ficou sem ajuda. Só mencionando a questão do Newman também, eu falei só da parte da punição, que não houve, na verdade, né? O Newman, na verdade, o Keselowski, digamos assim, jogou um pouco pesado com ele, né, na última volta. O Newman chegou a liderar, ele que abriu a última volta, né? Ele recebeu a bandeira branca na frente. Na entrada da 2, o Keselowski foi lá em cima, quase jogou o Newman no muro mesmo, para defender a posição. Quando desceu, foi quando o Kenseth fez o trabalho com ele ali, auxiliou ele um pouco. Então, assim, o Keselowski não facilitou mesmo, para ele só servia a vitória, ele foi em busca da vitória. E o Newman andou perfeitamente bem, talvez venceria a corrida, mas se não tivéssemos um Keselowski tão dedicado e em busca dessa vitória. O Joe Logano acabou ficando sem o companheiro, né? Caiu para 11º. Casey Kenny, que foi eliminado, 12º lugar, precisava de quase nada o Casey Kenny. Precisava que terminar um pouquinho mais à frente. 1, 2 pontos, eu acho, se eu não estou enganado. Depois eu vou até olhar isso aí na hora do campeonato. Nós vamos debater um pouquinho isso aí, mas faltou muito pouco mesmo. Outro cara que trabalhou muito bem, o Reed Sorensen. Aí eu vou trazer o negócio do qualifying lá, para quem não entendeu. A gente tem que lembrar que Rick Stenhouse Jr., carro 17 da Roche, não foi para a prova, não se classificou. Esse carro número 17, ele não ficava de fora de uma corrida desde 99. Esse carro não participava de uma prova. Então, assim, o Rick Stenhouse Jr., com certeza, né, motivado por essa mudança de treino, mas as equipes arriscaram demais. O próprio vice-presidente da NASCAR falou isso, né? Falou, olha, a regra é igual para todos, na verdade, né? Você tem 5 minutos para sair da pista. Se você leva 1 minuto e meio para você fazer a volta de aquecimento, praticamente, para você abrir a primeira volta, entre um minuto e meio, 1 minuto e pouco, desde saída dos pits até você abrir a primeira volta, você não pode ficar no pit fazendo graça, enrolando, esperando o melhor momento. Você tem que esperar um pelotão bom sair para a pista. Acontece que Reed Sorensen e o próprio Rick Stenhouse, eles ficaram aguardando, né, para ver o que ia acontecer. O Justin Allgaier e o Rick Stenhouse ficaram aguardando para ver o que ia acontecer, né? E aí, quando eles cruzaram, eles abriram a primeira volta, fizeram essa primeira volta, que ela é considerada também uma volta de aquecimento. Geralmente os carros andam mais baixo, um pouco mais na linha de cima. Viraram algo em torno de 177 milhas, longe das 190 acima que os carros viram. E aí, quando eles foram para abrir a volta rápida, eles passaram depois que o cronômetro dos 5 minutos já tinha zerado. Então, eles, na verdade, não completaram o que seria de verdade uma volta rápida. Não deu tempo da volta ser aberta. O Stenhouse alegou que ele estava acompanhando o Jeff Gordon, e o Jeff Gordon tirou um pouco o pé. E o Jeff Gordon realmente ficou perto de não se classificar, né? Ele largou lá no fundo do pelotão. Assim como o próprio Kyle Busch também. É, posteriormente, o Kenseth e o Brad Keselowski também foram lá para o final do pelotão, mas por troca de equipamento. É, assim como o Terry Labonte. Mas assim, um erro considerado até ingênuo para mim, por parte das equipes. Mas assim, talvez por não entender o regulamento. Também a gente tem que lembrar que não existe mais top 35 na NASCAR. Seu carro tem que ser entre os seis primeiros no campeonato para você estar garantido na prova. Os demais, que sejam 6, 43, vão restar aí 37, 38 carros. Nesse caso aí, tinham 39 carros a mais para classificar. Os caras têm que ir para a pista e tentar o tempo mais rápido possível. Não dá para ficar segurando, porque se você não fizer velocidade, você está fora. Independente se você é o sétimo no campeonato. Né? O próprio Jeff Gordon mesmo correu risco, até porque o Tony Stewart também não fez um bom tempo, e o Tony Stewart ficaria com o provisional de campeão. Tiraria o Jeff Gordon, porque o Tony Stewart é um campeão mais recente. Então, assim, demorou, talvez, a mesma NASCAR anunciando bem, com bastante antecedência, as mudanças. Talvez as equipes não entenderam o formato. Infelizmente, né, o número 17 foi para casa, inclusive o número 51 também. O Joe Nemechek tinha feito tempo para se classificar, mas por não ter passado na inspeção, depois do qualify, o tempo foi retirado. E o Reed Sorensen, que tinha ficado de fora, acabou entrando e, como eu mencionei, terminou em 13º. Não tem muito segredo, num qualify para o outro, a diferença é que o tempo foi reduzido, apenas isso. E os times se perderam nisso aí, com um circuito grande como o Talladega, ficaram esperando nos boxes, fazendo uma certa moagem que às vezes acontece. E aí o número 17 ficou sem largar, coisa que não acontecia desde 2009. E aí nós temos aqui resultados, por exemplo, Jimmy Johnson, 24º, dominou a corrida, liderou metade da corrida praticamente, liderou 84 voltas. No final, se perdeu e acabou sendo engolido, acabou indo lá para trás, assim como a Danica Patrick também, que vinha ponteando antes da segunda Green White Checker. Dale Jr. envolvido num incidente graças ao Greg Biffle, né? Que, como sacou, acho que o Greg Biffle veio de exterminador de Hendrick, né? Se a gente lembrar, foi o próprio Greg Biffle que sacou o Jimmy Johnson no Kansas, e o Greg Biffle sacou o Dale Earnhardt Jr. também em Talladega. Então ele conseguiu matar dois Hendrick com uma tacada só. O Casey Kenny não é surpresa para mim. Ele se ferra sozinho mesmo pelos seus maus resultados, seu mau desempenho. Sim? É a vingança por Martins de 2014, aquela prova do Chase lá. É 2013, você fala? 2014, perdão. Desse ano, no começo do ano. É positivo. Então, mas acabou tirando dois Hendrix da parada, né? O Greg Biffle, de forma involuntária, com certeza, ou não, mas acabou tirando. Quem mais a descartar? Ah, meus amigos, e aí que a gente vai chegar nele? O ídolo de Hélio Lima e Thiago Raposo, que uma multidão aqui no Brasil é apaixonada por ele, não sei por que motivo, ou razão ou circunstância. Mas ele novamente arregou, o Kyle Busch. Não foi no Kansas, mas foi em Talladega. Acabou envolvido no incidente, talvez sem um pouco de culpa, mas eu vou colocar a culpa nele sim, porque andou igual uma moça o domingo inteiro, e quem anda igual moça tem que se ferrar mesmo. Se tivesse andando lá na frente, não estava envolvido em acidente. Mas é isso aí. Não tem brilho de campeão, ficou andando lá atrás, achando que era o Jimmy Johnson. E, na verdade, ele é o Kyle Busch. E acho que ele acordou para a vida, tá fora do Chase. E talvez, quem sabe... Não, não vai acontecer ano que vem, moçada. Pode esquecer. Então, vamos lá. Mencionando os acidentes, a gente teve o primeiro aí na volta 61. A corrida teve 60 voltas em bandeira verde. Joey Logano, o McMurray, na verdade, né, acabou rodando. Coletou o Joey Logano. O Keselowski também foi envolvido. O Harvick também. O McDowell sofreu danos. E o Kyle Busch teve que desviar também. Aí no segundo, o Big One, o acidente mais forte, né? Foi iniciado com J.J. Yeley e Arik Almirola, se eu não estou muito, muito, muito enganado. O Almirola tocou no Yeley. E aí, aquela salada lá no meio da reta oposta. o Kyle Busch tentou reduzir, fazendo essa estratégia que eu estava falando, de ficar andando lá atrás como um covarde. E aí o Austin Dillon, acho que não viu por causa da fumaça, acabou empurrando o Kyle Busch, que se encontrou com o Almendinger, e aí danificou daquela forma o número 18. Arrumaram ele ainda, ele tinha caído para último, ele ganhou algumas posições voltando à pista. O Hélio Lima desmaiou agora, por causa dessas críticas ao Kyle Busch, mas... E aí não teve jeito, e aí ele não tinha muito o que fazer mesmo. E para ajudar ainda, né, o Keselowski venceu. Mas mesmo assim, ele ficaria de fora, a vaga seria do Casey Kane. Então, com a vitória do Keselowski, o Casey Kane acabou de fora. Nesse Big One, foi 4, 8, 10 carros envolvidos, né? Alguns com danos mínimos, outros já com maiores danos. Depois vão por detritos. Uma bandeira amarela que a gente pode considerar até uma surpresa, assim, alguns cornetaram no Twitter durante a prova, mas quando restavam algumas voltas aí para o final, cerca de 8 voltas, o Kyle Larson acabou rodando. Foi o que trouxe uma emoção maior para a prova. Rodou na saída dos pits. Talvez ali a gente poderia ter, se eu não estou muito, muito, muito enganado, a Danica estava liderando nesse momento, que era a volta 180 ali, deixa eu ver. Ela tava ali no pelotão da frente. Ela tava, acho que tinha parado nos boxes no momento da bandeira amarela. Daí o Jeff Gordon voltou na frente, né? E aí depois o pessoal fez o wave around quando ele parou. Mas tudo bem. Depois mais outra pro Detritus, restando uma volta, foi quando a gente teve o primeiro Green White Checker, né? Na volta 188. E aí, logo em seguida, a gente teve o acidente do Dale Jr., que ocasionou o segundo Green White Checker, que foi quando o Greg Biffle sacou ele, o Michael Annette também acabou de envolvido, o David Gillan e o Paul Menard. E aí, a relargada foi aquilo que a gente já comentou lá. Assim. Bom, sobre essa dinâmica da prova aí, os acidentes, vocês, Leonardo, o Hélio, deve ter muita coisa para lamentar aí, né, sobre o Kyle Busch. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês aí sobre esses incidentes e o que aconteceu na prova em si. Bom, o Kyle Busch, ele reclamou, estava reclamando bastante do carro. O carro não conseguia desenvolver grandes velocidades, não conseguia andar bem no draft, logo no começo da corrida. Até nas primeiras paradas, após as primeiras paradas, ele reclamava bastante também, que ele não conseguia avançar. Aí acabou ficando lá no fim do pelotão mesmo e acabou acontecendo o que aconteceu. Foi coletado no acidente, ele que não teve nem culpa, né? Foi um carro que tocou no Austin Dillon, que o Austin Dillon acabou tocando nele, que foi o mesmo que aconteceu lá na Truck Series no sábado. Então, assim, foi também o que aconteceu com o Denham Jr., né? O Greg Biffle foi tocado por alguém que o Greg Biffle acabou tocando no Dale Jr. Então, infelizmente, o Kyle Busch aí foi fim do chase. Deve pensar agora em 2015. Agora em 2015 vai, tá, Leonardo? Agora vai. Agora em 2015 vai. 2015 aí, vamos ver o que ele vai fazer em 2015. Mas assim, uma das coisas positivas de Kyle Busch, né? Enfim, algumas das poucas coisas positivas de Kyle Busch, é que ele se mostrou sendo pelo menos mais maduro e um pouco mais focado na Speed Cup. Tanto é que ele deixou de participar de algumas corridas da National Series para se focar um pouco mais na Speed Cup. Espero que esse foco nesse Speed Cup seja muito maior, que ele consiga, enfim, pelo menos a lutar pelo título aí, porque até agora já está indo pro sétimo ano, hein, Pedrão? Desde 2008, ano. Né? Desde 2008. Está indo pro sétimo ano. Já. Ela vai pro sétimo. O ano do Kyle Busch, desde 2008 vencendo e nunca foi ainda. E já tá indo aí e não consegue avançar. Estou pegando longo voando aqui. Consegue avançar aí pelo menos até que esse ano ele conseguiu avançar um pouco mais e ele não tá conseguindo aí chegar no, lá em Roma, se lutando pelo título. E outra coisa também da corrida aí, que foi interessante aí também, né, nessa corrida aí, foi o que eu gostei muito, foi vários pilotos chegando ali dentro do top 10 ali. Por exemplo, se viu o Marco Anetti, que infelizmente foi coletado num acidente aí, no último acidente, o Marco Anetti, ele andou ali por dentro do top 10 ali, o Marco Anetti. O Reed Sorensen também estava andando dentro do top 10 aí, depois no final acabou ficando mais para trás aí. A Danica Patrick também chegou a liderar a corrida, mostrando que pelo menos quando tem que virar pouco a direção, ela consegue andar muito bem. O Brian Vickers também chegou a andar bem. Não seja maldoso, Leonardo, não seja maldoso, a menina vem evoluindo. Tá crescendo. O Ryan Blaney, no começo da corrida, liderando ali o pelotão ali, mostrando força ali, o Ryan Blaney, foi muito interessante. Né? E o Jimmy Johnson, que chegou, o Jimmy Johnson, por certo momento, ali na liderança da corrida ali, estava se mostrando que seria o cara ultrapassável, que não iria ninguém conseguir ultrapassar ele aí, porque quando ele via que o cara vinha mais rápido numa linha, ele subia, via em outra linha, ele descia, subia, descia, ele fazia o que fosse preciso, mas ele conseguia ficar ali cerca de, que seja um metro, metro e meio à frente do pelotão ali, e, não, e ninguém ultrapassar ele. Eu cheguei a achar certo momento que seria muito difícil tirar essa vitória dele, mas ele acabou se perdendo aí quando ele tentou, numa das últimas relargadas do White Edge lá, ele tentou puxar a terceira linha sozinho, ninguém acreditou nele, ninguém pôs fé nele, ele ficou sozinho lá na terceira linha, acabou caindo para 16º, depois na última relargada foi pior ainda, teve uma corrida apenas em 24º, e ele também, se quiser lutar pelo título agora, só em 2015 também. Um outro piloto também que realmente ficou ali a tarde inteira cozinhando galo ali, dali não saiu, não sei se ficou cozinhando galo, não tinha bom carro mesmo, foi o Cal Edwards. Cal Edwards, que chegou ali na bacia das almas ali também, fez uma péssima corrida, mal se ouviu falar o nome dele, momento algum ele chegou a andar pelo menos ali no top 15 ali, ó. Teve uma corrida em 21º, andou muito mal mesmo. Infelizmente, o Cal Edwards aí fez uma péssima corrida aí, mas tem um outro lado bom, né? Ele se garantiu aí para a próxima fase aí. Vamos ver o que agora ele faz aí. E só para relembrar, se caso ele chegar em Homestead, né? Homestead é a corrida, tem um patrocínio, né? Patrocínio da marca do carro dele lá, da Manufacturer, né? Então pode ser que lá no final lá, ele pelo menos ele tenha essa vantagem aí, pelo menos os Ford andam muito bem lá em Homestead, ele possa lutar por algo decente lá em Homestead. Hélio? Então, respondendo sobre o Kyle Busch, a temporada regular dele foi desastrosa. Acho que ele, não fosse aquele sprint no final em Fontana, eu teria até dúvida se ele teria se qualificado para o Chase. Já nas 5 primeiras provas, ele teve um desempenho surpreendente até, né? Muito regular, muito consistente, fazendo provas, de certa maneira, cerebrais. A Toyota não tem um grande equipamento, embora venha melhorando, né? Conseguindo andar no top 5. E ele conquistou uma vantagem, né? E como o Léo falou, não tinha lá um grande equipamento e adotou uma estratégia que Jimmy Johnson já adotou, Cal Edwards já adotou. E foi por acaso que isso aconteceu, né? Eu acho que foi pelo Chase. E se a gente pegar as estatísticas dele nos últimos 3 anos, ele vem encontrando o caminho, vem encontrando uma consistência. O problema foi, aconteceu o acidente, né? Em Talladega. O imponderável acontece a qualquer momento. Em qualquer corrida da NASCAR, imponderável é uma coisa que sempre rola, né? Ainda mais em Talladega. Não deu, tão trabalho feito, né? E eu acho que levantar a cabeça para 2015. Em relação à corrida, como já teve os outros destaques, eu achei que mostrou que, pelo menos para esse ano, esse formato da NASCAR, novo Chase é um sucesso. Eu lembro que, eu até citei depois da corrida, Muita gente, quando foram anunciadas essas mudanças, o pessoal falou que o esporte ia acabar, né, queria matar o esporte, que isso, que aquilo. Os números da audiência podem não ter sido os melhores, né? Mas em relação aos esportes que estão acompanhando semana em semana na categoria, a gente vê uma apreensão, uma tensão, história sendo escrita, que eu acho sensacional. Então, o Matt Weaver, que é um jornalista da Popular Speech, que é o site do Kalinowski, né, o Pedro? O Mike Kalinowski, né? Que é, o Popular Speech. Isso, que era spoiler do Matt Weaver lá, que... Isso, escrevia lá. Ele falando, antes da prova, 2 horas antes da prova, que ele... Há muito ele não lembrava de um crime de tensão antes de uma corrida do Chase. Porque, normalmente, vamos ser sinceros, nos outros anos, a gente chegava em Talladega com a esperança de o piloto ponteiro, ou segundo colocado, sempre de milhões, né, ter algum problema, o campeonato ser equilibrado. Dessa vez não, a gente tinha esses caras pressionados. 2 dos principais favoritos ao título, de milhões e Keselowski, com a corda no pescoço. E a NASCAR teve sucesso, porque nas últimas 5, 6 voltas você tinha esses dois no top 5 da corrida. É, foi um sucesso. E outro ponto que a gente não citou aqui foi que, por muito pouco, se o Kyle Busch não tivesse tido aquele problema lá, se conseguir chegar em 25º, 28º, nós teríamos os 4 carros da Hendrick fora do Chase. Isso é uma coisa que, do início da temporada, ninguém, quer dizer, antes de começar o Chase, acho que ninguém acreditaria que isso poderia acontecer. E por muito pouco não rolou. Inclusive, né, Léo? É, tem um gráfico lá que mostra que por alguns metros o Jeff Gordon não ficou de fora, né? Parte da última volta, que ele estava à frente, tinha pontos para passar o Gordon. Nós teríamos 3 pilotos, Jimmy Johnson, Jeff Gordon e Dale Earnhardt Jr. com mais de 13 vitórias fora do campeonato. O que, para quem gosta do imponderável, não do justo, do tudo pode acontecer, é uma grande história. É, enfim, eu pensei resumidamente, o resto vocês já disseram, né? O pessoal do Paulinho, o podcast já tem consigo. É isso aí. Pedrão. Pedro. Pode falar, tô ouvindo, tô na escuta. Só pra Pedro e ele, né? Curiosidade aqui, só pra falar, pra frisar aqui, né? O corte de pilotos de vitórias que foi feito, né? O Jimmy Johnson com 3. Dylan Rajuna com 3, Kyle Busch com 1 e Case Kemp com 1, né? Então foram aí cortados aí 8 vitórias aí para a próxima etapa aí, os contenders aí, mostrando aí que talvez aquele velho ditado que sempre falamos, né? Talvez a regularidade é tudo no campeonato, independente do que você queira fazer, né? É, Pedro, só pode sim, pode completar depois do final. Rapidão, só um ponto, depois vocês têm com duas coisas. Confiram os números de média de chegada do Keselowski e do Dale Jr. E o outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, né? Como que, eu não sei se vocês esperavam esse sucesso da categoria nessa primeira edição, tudo bem que pode acontecer alguma coisa horrível em homens, vocês podem até sujar o campeonato, com essas bandeiras amarelas que a NASCAR costuma inventar, né? Essa coerência que a categoria tem, né? Que todo mundo elogia, né? E mete o pau. Como está sendo o sucesso da categoria, né? Acho que pouca gente. Não, eu mesmo sou um crítico ferrenho desse sistema. Na verdade, no começo da temporada eu desci a lenha mesmo. E a princípio, assim. Por exemplo, o que eu ia mencionar na hora que eu ia entrar, por exemplo, cara, pro cara com certeza que tá doendo mais essa eliminação, sem sombra de dúvida, é pro Dale Earnhardt Jr. O cara fazendo a temporada da vida dele em 10 anos, entendeu? 3 vitórias na temporada, muito sólido. Por exemplo, média de chegada. O average finish do Keselowski é 12.9 na temporada, do Dale Jr. é 12.8. Entendeu? 2 abandonos do Dale Jr., 1 abandono do Keselowski. Dale Jr. tem 11 top 5, Keselowski tem 14. 17 top 10 normal, só que Keselowski venceu 6. Mas na média, o Dale Jr. é melhor do que o Brad Keselowski em termos de chegadas. Então, assim, acredito que para os torcedores do Dale Jr. e para o próprio Dale Jr. foi mais dolorido. O Jimmy Johnson, cara, eu acho que ele tem na cabeça que ele não vai ser campeão 10 anos seguidos. Entendeu? Então, ele já fez a palhaçada de ser campeão em 6 vezes em 8 anos. Né? Então, quem sabe ele não pode ser 7 em 10, talvez. Né? Mas que seja. Então, assim, ele entende que, mas de dor mesmo, assim, acho que esse sistema trouxe foi para os fãs do Júnior, principalmente, e para o próprio Dale Jr. Então, assim, cara, eu ainda sou um crítico do sistema, mas de uma certa forma eu tenho que concordar com ele também, não posso ser idiota a esse ponto, de dizer que não está interessante, está muito interessante. E você vê um desempenho, por exemplo, de um Brad Keselowski, cara, igual ele teve, é assim, é de abrir a boca mesmo, ficar espantado e bater palmas, né? Só que também a gente tem que contar que os caras estão dentro do sistema, na verdade, né? Os pilotos, tanto que às vezes a gente conseguia ver pilotos que não eram do Chase vencendo, e esse ano a gente não teve até agora, né? Já foram 6 provas, e as 6 provas foram vencidas por pilotos que estão na disputa, inclusive por pilotos diferentes, se eu não estou muito, muito, muito enganado, né? A gente só teve pilotos diferentes vencendo. Eu vou até puxar os números aqui, que eu não lembro de cabeça, porque também eu não sou perfeito, mas vamos lá. 2014. As últimas foram vencidas por... Teve o Keselowski vencendo em Chicago, né? Keselowski e Logano repetiram vitória. Então só os Penske que repetiram vitória, mas de qualquer forma são 4 vencedores em 6 etapas, todos dentro do Chase, né? Então as equipes estão se dedicando, os pilotos estão se dedicando, e assim, o formato tá muito bacana, eu tô gostando, mas eu tenho medo do que pode acontecer de alguma forma. Tipo assim, surpresa na verdade a gente não tá tendo, eu citando os caras que eu teoricamente acreditaria que sairiam fora seriam Denny Hamlin e Kyle Edwards. Né, o Casey Kane e o Kyle Busch, talvez. Mas eu achava que deu o Earnhardt Jr. e Jimmy Johnson poderiam estar dentro. Eu ficava muito em dúvida com relação ao Ryan Newman, mas vocês que ouvem o programa devem ter ouvido nas outras edições aí, que eu cravava ele pelo menos até nesse round aí no Eliminator, eu achava que ele entrava entre os 8. E agora, pelo andar da carruagem aí, até palpito ele para estar entre os 4. Vamos ver o que vai acontecer em Martinsville, aí no Texas e em Phoenix. Quem sabe ele não chega em Miami com chance. E tem que lembrar uma coisa bastante importante. 2 pilotos que, tudo bem, agora os caras da hora são os caras da Penske, né? O Kevin Harvick, né? E até o próprio Jeff Gordon, né? Mas 2 pilotos que, até se você for parar para... Até dá para brincar, assim, o que esses caras estão fazendo no Chase? Muitos também pela falta de conjunto do seu chefe de mecânico, equipamento da Roush e da Joe Gibbs, que não está nem sombra do que já foi um dia, né? O Denny Hamlin, por exemplo, tendo muitas dificuldades, né, durante o ano, né? Eu até achava que ele queria sofrer o problema que o Caio sofreu, mas o Hamlin é muito bom em marketing, ele arruma uma vitória aqui e, querendo ou não, esse nível de competição da NASCAR tem um grupo de 6, 7 caras que eles podem arrancar de uma hora a outra, mesmo com equipamento inferior. E a questão da moral, né? Vamos lá que o Hamlin ganha essa prova em Martinsville, daí chega e o time vai crescendo, que a gente sabe que os trabalhos vão melhorando semana a semana, né, Pedro? No último programa você tem o exemplo do time do Martin Trucks, né? Tudo bem. Em 78, anos de Atlanta, estava andando top 20 para trás. De uma hora para outra eles acertaram, encontraram uma receita ali, só andando no top 10 sempre sólido. Mesma coisa foi o Kyle Busch nas 5 primeiras provas. Por que não o Denny Hamlin e o Kyle Edwards, 2 caras que de certa maneira estão como franco-atiradores, né? Estão correndo por fora. O Kyle Edwards, por exemplo, não teria uma pressão com o Joe Logano, que, ou o próprio Kevin Harvick, que sofreriam em home, responsabilidade de ser campeão. Esses caras, o que vieram, e são 2 pilotos que, não que eu estou falando que eles vão chegar em home, mas são caras que é muito bom tomar cuidado, porque eles têm um nível que não se pode subestimar, mesmo se a gente não confiar nele. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. E com quem a gente come quieto, né? E falando do formato aí, né, do Chase, até agora realmente muito interessante, vem agradando, né, porque não tem mais aquela monotonia. Ah, são 10 provas, na próxima eu começo a apertar. Ah, tem 9 ainda. Não, vamos esperar um pouco. Ah, tem 7 ainda, tem 8 ainda. Ah, tem 7, ah, tem 6. Ah, tem 5, 4, 3. Não, pera aí, agora tem que começar a vencer. Isso não, isso forçou os pilotos a andar, a realmente quem está lutando pelo Chase andar muito mais, a mostrar muito mais trabalho. Tanto é que tivemos um começo de Chase, do Chase alucinótico, né? Foi muito movimentado a minha corrida em Chicago, não foi uma corrida mais tranquila, e assim foi também até no primeiro corte, né, lá em Dover também, todo mundo ficou apreensivo lá em Dover, que é o vai vir um corte, e quem vai ficar, então realmente agradou, né, vem agradando aí esse modelo do campeonato. Porque o piloto, ele não. Agora ele não pode mais ficar aquela no. Ah, vamos esperar mais um pouco. Não deu agora, no, na próxima dá. E agora, nessa fase dos contenders agora, realmente vai ser mais interessante ainda. Porque uma vitória já coloca o cara em rumo para lutar pelo título. E nós sabemos que já para ser campeão, você não precisa ser o vencedor da corrida. Basta você chegar à frente dos outros três pilotos que estão disputando o título com aquele piloto. Então, assim, olhando aqui, fazendo uma perspectiva aqui, né, o Cal Edwards, ele anda muito bem em Phoenix. O Cal Edwards, ele tem, se não me engano, duas ou três vitórias. Ele tem uma vitória lá em 2010, tem a vitória em 2013 também, o ano passado. Então, assim, Phoenix é uma pista que o Cal Edwards anda bem, né? Uma pista que ele pode surpreender com uma vitória aí, arrancar uma vitória do nada aí, né? E tem Marshall também, que o Denny Hamlin anda muito bem, já tem vitórias lá no. Pode ir, Pedrão. Já tem vitórias lá também em Marshall. E o Texas, né? O Texas, a pista de uma mil e meia. É, realmente é aquela grande loteria lá no Texas. Aí no Texas vai ser bem mais interessante aí. Então, assim, pessoal, eu acho que vai ser interessante aí essas três próximas corridas aí até chegar a Homestead. E tem de tudo aí para ser muito emocionante aí e sermos surpreendidos por alguma vitória desses contenders aí até o próximo corte, que vai ser os quatro que vão disputar o título lá em Homestead. Pedro? É, eu acho que. Bom, eu vou deixar para dar o palpite mais para frente. Suando. Eu estou preocupado aqui com outras coisas, então vou ter que encerrar esse bloco. Não, brincadeira, eu tenho tempo ainda. É só para dar uma apertada em você. Vou puxar o campeonato, aí nós já falamos bastante sobre os rounds, só para trazer os pontos mesmo, tá, moçada? Do que aconteceu lá em Talladega. Bom, ficou assim. Saíram de Talladega com esses pontos, pontos somados, na verdade, né? Quem classificou entre os 12 recebeu 3 mil pontos e daí partiram para a definição dos 8, contando que o critério vitória classificaria. Perdão. Dale Jr. foi o 12º com apenas 3.045 pontos. Ele foi péssimo nessas últimas três provas. Somou apenas 45 pontos. Jimmy Johnson, 11º com apenas 3.053, péssimo. Brad Keselowski, 3.085. É menos 36 pontos do que o líder nessa arrancada que foi o Joey Logano fez, né? Que foram 3.121. O Kyle Busch, até bem mencionado pelo Hélio, fora a brincadeira que eu faço por não ser muito fã dele, mas ele tinha feito a pontuação razoável até chegar em Talladega. Mas com esse sistema de pontos em Talladega, na NASCAR atual, se você tiver um revés no início da prova e poucas pessoas à sua frente abandonar depois, você está fadado a perder muitos pontos. Então ele ficou 35 pontos atrás, um a mais apenas do que o Brad Keselowski, e na nona posição. Então ele ficaria de fora mesmo por pontos, tá, gente? E aí o Keselowski vencendo derrubou o Casey Kane, que levava 5 de vantagem para ele e 4 de vantagem para o Kyle Busch. Então o Kyle Busch precisaria terminar apenas 4 posições na frente, a mais à frente, para sacar o Casey Kane. Porém, seria sacado pelo Brad Keselowski. E o Jeff Gordon tinha só 3 pontos de vantagem para o Casey Kane. Se o Casey Kane termina, teria teoricamente que terminar em nono, mas ele precisaria terminar em oitavo, porque ele descontaria um ponto a mais, porque os resultados de média do Jeff Gordon eram melhores. Então, assim, passou perto. Se o Kyle Busch talvez não tivesse tido problemas realmente, como o Hélio citou, poderia sim a Hendrick ter ficado com os carros, com os 4 carros de fora, com certeza. Porém, né, o Si não trabalha na NASCAR, e o Kyle Busch teve problema sim, e talvez 2015, como vão falar no começo da temporada, agora é o ano do Kyle Busch, mas não vai ser em 2014. Sem querer fazer projeções assim, mas como eu já havia dito, eu acho que para mim os 4 que passam são os 2 Penske, Ryan Newman e Kevin Harvick, que eu acho que não passa nenhum Toyota. Talvez pelas pistas, apesar do Denny Hamlin ter uma boa média. Mas aí nós vamos debater isso depois aí. E aí o campeonato, ele vai zerar tudo, na verdade, né? E aí o Brad Keselowski, pelo maior número de vitórias, teoricamente seria o ponteiro, mas os 8 todos têm 4 mil pontos. Então reseta o campeonato, todos começam iguais em Martinsville no domingo. Algum comentário aí sobre essa diferença de pontuação aí, ou o si, mas acho que já falamos bastante também, né? Ah, não, mas daí é tranquilo. Case Kane fora, Kyle Busch, Jimmy Johnson, Daniel Harris Jr., né, os 3 Hendrick fora aí, mais o Kyle Busch. Então, esses aí já são águas passadas agora. Agora zera tudo e vamos para mais, viu? Começar mais uma nova história aí, mais 3 corridas aí. Vencedor, se o vencedor foi um dos contenders aí, né, ele já garante uma vaga lá em Homestead. Elião, mais algum comentário sobre... Ah, já vai entrar, fica à vontade. Não, só um ponto aqui que eu tô achando que depois de algumas críticas que o chefe de mecânico andou recebendo aí, eu acho que é perigoso o cara conquistar o bicampeonato de Homestead. Começando a cheirar isso. Enfim, é isso aí, Pedro. Darren Grubb vai rumo ao bicampeonato em Homestead. É. A alegria do Léo Guia, né? Quando ele é colocado em xeque, ele consegue, né, talvez reverter situações. Veremos, veremos, vamos aguardar. Bom, moçada, então nós vamos encerrando esse bloco aqui da Sprint Cup em Talladega, repleto de comentários, emoções e tudo mais que teve direito. Choradeira também, né? Gente passando mal. Lágrimas, né, foram derramadas. Derramadas aqui. E aí nós voltamos com o bloco de perguntas e palpites para Martins. E eu vou tentar falar um pouco das perguntas que foram feitas em Charlotte, para não deixar vocês na mão, na mão. E lembrando que tem bastante perguntas em áudio também, a galera participou em massa essa semana. Look inside.